Já se foram muitos anos desde que te conheci. Muita coisa se passou, mas cheguei até aqui. Comigo sempre esteve, jamais me abandonou. Mesma força do início eu tenho agora, meu senhor. Várias áreas em minha vida eu vi transformar, desde onde caminhava até o meu falar. Mas foi dentro de mim o que mais impressionou. Uma nova criatura, simplesmente agora eu sou. Diversos momentos o senhor veio me dar, cada dia uma mensagem pra poder me ensinar. Minha fé aprimorar, minha vida lapidar, até um ponto de instrumento em suas mãos para usar. Vários que caíram e outros querem abandonar. Por favor, te peço, me ajuda a caminhar. Sei que não acabou e o melhor está por vir. Remanescente, eu quero ser contigo até o fim. Pai, eu te agradeço, pois eu reconheço. Esteve aqui comigo desde o começo. Quero te adorar e poder te exaltar. Dizer que te amo e poder glorificar. Aquele que salvou os meus pecados, perdoou. Uma nova criatura, gerada de seu amor. Quero ser fiel e jamais me separar. Mesmo que só eu vim. Assim como os rabiscos sobram na colheita, vejo poucos em pé buscando sua presença. Muitos pelo bico, por suas cobiças. Em vez de te amar e quer a vida resolvida, perdoa-me relatar, pois sente já está. Os tempos são difíceis, poucos querem te buscar pelo que tu és e não pelo que faz. Dos que pegam no arado e não olham para trás. Ser como 7 mil que não vieram se dobrar diante de Baal e só a Deus adorar. Como os mártires da fé que pagaram com a vida o preço de te amar, seu nome não negar. Sei que ainda existem muitos que não querem abandonar. Vale a pena suportar, vale a pena confiar. Sua graça que não basta, quem deseja prosseguir e só restar a minha vida, eis-me aqui. Essa música dedico a você que viu muitos abandonarem a fé e os caminhos do Senhor por qualquer motivo. E você se vê aí de pé, mas perdendo as suas forças. Ore por eles, mas antes, como Jesus nos ensinou através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11: aquele que está em pé, cuide para que não venha cair. Sei que o mal tem seduzido e enganado a muitos, mas ele, cuide da sua comunhão com Deus, pois ela e sua alma foram compradas por preço de sangue, e não há riqueza nesse mundo que possa pagar. Pois o Deus dono de todo ouro e toda prata deu seu filho por elas, e um dia pedirá contas. Então vigie, Jesus ama você. Paz! Eu te agradeço, pois eu reconheço. Esteve aqui comigo desde o começo. Quero te adorar e poder te exaltar. Dizer que te amo e poder glorificar. Aquele que salvou os